está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar, a minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, a minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Esperança.